A good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving. Welcome to station Rádio Lisboa. Better known as We Funk, or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, dealers of funky music, P-Funk, Uncut Funk, The Bomb. Coming to you directly from the Mothership, top of the chocolate Milky Way, 500,000 kilowatts of P-Funk power. So kick back, dig, while we do it to you in your eardrums. Oh, me, I'm known as Lollipop Man, alias the long-haired sucker. My motto is... Make mine the P-Funk. I want my funk uncut. Yeah, make my funk the P-Funk. I want to get funked up. I want the P-Funk. Yeah. I want my funk uncut. Make mine the P. Make my funk the P-Funk. Get funked up. Yeah, W-E-F-U-N-K, y'all. Now this is what I want y'all to do. A mosca. Programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e esta, infelizmente, não é uma emissão em direto porque, enfim, como aconteceu no fim de semana passado, estou a ter dias muito difíceis e, embora desta vez tenha sido um bocadinho melhor planeado do que na semana passada, enfim, foi-me impossível estar aqui. Acontece que neste preciso momento está a acontecer o Semibreve em Braga, o festival de referência que já o tem sido há alguns anos. Eu estou lá, assim como vários ouvintes habituais deste programa, portanto, se estiverem nas redondezas e se quiserem juntar a nós, já sabem, basta aparecerem no Teatro Circo, depois mais tarde no Generation. Para quem ficou em casa, enfim, podia ser pior. A verdade é que há alguns nomes que me safam sempre as emissões da Mosca, um deles são os Parliament, que já ouvimos um pouco, vamos continuar a ouvir já a seguir. E para hoje temos algum jazz, que é coisa que não costumamos passar, mas de vez em quando também, enfim, também serve. Vamos ficar com Roy Ayers e mais tarde Chet Baker, que é também um nome obrigatório. Depois, enfim, depois eu ainda vou estar por aqui, pelo menos a minha voz gravada. Não é a melhor das companhias, mas foi o que se conseguiu arranjar. De resto, espero que não fiquem chateados comigo, voltem para a semana, correrá certamente melhor. Mas por hoje é isto que eu tenho para vos apresentar. Portanto, começamos com o disco Mothership Connection. São os Parliament, grupo seminal. Este disco já passou aqui várias vezes, mas nunca é de mais recordar. Vamos ouvir uma música de nome Mothership Connection. Para quem gostar, ouçam o disco. Os Parliament são também, na verdade, os Funkadelic. Mudam de nome de vez em quando, mas acho que a banda não muda. Muda talvez o projeto. Os Parliament estão muito mais ligados a um funk eletrónico e os Funkadelic uma coisa talvez mais tradicional, ou então isto é tudo mentira e eu não faço ideia do que estou a falar. E com eles ficamos. Depois vamos ouvir Roy Ayers com Out of Sight, do seu disco West Coast Vibes de 63, e já agora Mothership Connection é do ano de 75. Por agora é tudo, eu volto já a seguir. Fiquem bem, tenham uma ótima noite e mais uma vez sejam bem-vindos à Mosca Possível para este fim de semana. Até já. We have returned to claim the pyramid. Partying on the mothership. I am the mothership connection. Get down in 3D. Light year groove. Well, all right. You hear that noise? There ain't nobody but me and the boy. Get down. Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. Loose boot, doing the bump. Hustle on over here. This far. Mothership Connection. the bomb. Let me put on my sunglasses here so I can see what I'm doing. I bring forth to you the good time on the mothership. Are you here? Say, fellas. Nobody but me and the boys. Me and the boys hit the bang. I gotta hit the bang. Hit the bang. Doing it in 3D. So good is good to me. Thank you. ficamos com a música de Roy Ayers e agora, como tinha dito, passamos ao disco, a um disco de Chet Baker de 74. É também este o que mais vezes passa por aqui, chama-se She Was Too Good To Me, e além da ótima pequena balada que dá também o nome do disco, tem várias ótimas composições e uma delas é esta que vamos ouvir, Tangerine. Se gostaram, vale a pena pelo menos ouvir o lado em que Chet Baker se entrega mais à sua emoção e à sua voz, como disse na canção She Was Too Good To Me, é também o nome do disco de 74. Com ele ficamos, até já. Thank you. Depois desta ótima faixa de Chet Baker, passamos a um trabalho de Chick Corea, ele e a sua banda, do disco Return to Forever. Sinceramente ainda não o ouvi, anda aqui há algum tempo a demolhar no meu computador. A canção que escolhi um pouco aleatoriamente tem o nome de Crystal Silence, com ela ficamos, o disco é de 72. Vai ser a última desta toada de jazz, espero que tenham gostado, não há muito que eu possa oferecer neste domínio porque não tenho ouvido nada, nem é um género que neste momento me interesse muito, mas há sempre alguns clássicos que vale a pena recordar, como o caso, por exemplo, de Chet Baker, que é sempre uma ótima companhia, seja para que altura for. Ficamos então com Chick Corea, mais um dos enormes nomes do jazz, sobretudo tenho ideia que é um jazz mais ligado à fusão, onde entrava se calhar uma parte rítmica mais forte, mais parecida com o rock. Enfim, ficamos com Crystal Silence, que me parece que não é de todo desse estilo. Até já. Thank you. Depois da música de Chick Corea, recordo, ouvimos Crystal Silence. Passamos agora a um disco que não tenho a certeza se já passou por aqui. O artista certamente que sim, Curtis Mayfield. Este é um disco, enfim, que tem ganho muito do meu carinho nos últimos tempos. Chama-se There's No Place Like America Today. Foi lançado na década de 70 e vamos ouvir duas canções. A primeira chama-se So In Love. E a segunda, de uma toada mais religiosa, e embora não seja de todo o meu estilo, nem é algo que me interesse muito na minha música, acho que é algo de muito irresistível nesta que vamos ouvir, chama-se apenas e só Jesus. São dois exemplos do disco There's No Place Like America Today. Thank you. Sun, the depth of night, the light for sight, sort of sets the moral standards of soul, gives you the strength to pay the price of life, and rewards you with a bit of fulfillment. The definition of true, he is more real than you, isn't he? Must have been a heavenly man, Jesus, lot of inspiration all over this land, Jesus, spite of your fears, you can shed happy tears, Jesus, don't care what you call him, none can befall him, hear me say amen. Say amen. Amen, amen. Now stand up and clap your hands. Amen, amen, amen, amen. A traveling soul, the way the story goes. We all know he was crucified, but what he gave us never will die. He never had a hustling mind, doing crime, wasting time, drinking that wine, drinking that wine, drinking and a drinking and a drinking and a drinking. You need courage in time of fear, because of undying news you hear. Talk about Jesus, talk about Jesus. Strength in time, new temptation. Don't wanna lose a love relation. Talk about Jesus. Talk about Jesus. He never had a hustling man, doing crime, wasting time. A slave, Jesus. Then to see my children hungry, I'd rather go to my grave, Jesus. The loving way of life has terribly been arranged, Jesus. Something's mighty wrong, and it seems awful strange. Just like a backup gear, there are those in fear of falling in. We who are already here. Look here, look here, look here. You need courage in time of fear, because of undying news you hear. Talk about Jesus. Talk about Jesus. Strength in time of new relations. Don't wanna lose a love relation. Talk about Jesus. Talk about Jesus. He never had a hustling mind, doing crime, wasting time, drinking that wine, drinking that wine, drinking and a drinking and a drinking and a drinking and a drinking. E agora que interrompemos a parte da música, não necessariamente mais acessível, mas, enfim, é esse precisamente o termo que me apetece utilizar. Temos a mensagem da loja que nos tem apoiado ao longo dos últimos tempos e a quem mandamos mais uma vez o nosso enorme obrigado, da Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é a melhor loja de vinil do país, que calha de estar sediada no Porto, podia ficar em qualquer lado, mas o Porto é de facto a melhor cidade para acolher. Devido a problemas técnicos, agora a sério, não há mais voz nesta emissão. A partir daqui, coisas experimentais. Desculpem, do fundo do coração, estamos no semibreve. Até já. What is the magic that makes one's eyes sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is Lightworks. What do you call a pair of eyes that sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is Lightworks. How do you show those teasing lips so they dazzle and shine? His heart does flips. The name of the game is Lightworks. How do you blush so shyly and make it linger yet boldly polish your ring finger? The name of the game is Lightworks. Lightworks is the game girls play when they want someone to say the name of the game is you, baby. Thank you.

Thank you.